Expresso. Ouviu? Gostou? Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas, ainda hoje tem um bate-papo com o pastor Marcos Arruda, ele é da Igreja Assembleia Pentecostais de Jesus Cristo, tá? Daqui a pouquinho tem a conversa aí com o pastor e agora eu tô recebendo aqui os integrantes, né? Os organizadores, né? Os integrantes seria impossível ter todos aqui nesse espaço, mas eles são os principais organizadores aí da nona Moto Romaria, que sai no próximo sábado, dia 16, com destino à Aparecida do Norte. Você inclusive pode participar desse bate-papo e mandando a sua pergunta para o 991248325 ou então pelo 992042222. Falei algo errado aqui? Estão me chamando a atenção? Dia 9. Dia 9, né? Foi o que eu falei? Falei outro dia? Dia 16? Ah, não, é dia 9. Hoje é dia 2, gente. Próximo sábado é dia 9, né? Dia 9 de abril sai com destino a Aparecida do Norte. Dia 16 sai a de Gospé, né? Dia 16 sai de Gospé. Inclusive o Fernando já me ligou aqui, mandando um abraço, dizendo que tá na sintonia lá da Pássaro da Ilha FM. Pediu pra gente lembrar que também que dia 16 eles estão saindo também com destino a Aparecida do Norte. Mas primeiro bate-papo aqui para falar da Moto Romaria de Guaranésia. Tá aqui o Geraldinho, o Ninho, meu amigo Jorge, pra gente falar dessa história bonita que começou há 9 anos atrás, né, Geraldinho? Boa tarde, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Expresso. Boa tarde, Antônio Cláudio, boa tarde a todos os ouvintes do programa Expresso. Jorge, seja bem-vindo, Jorge, pela primeira vez aqui, né? Já falou comigo por telefone, perto de Pindamonhangaba, você tava, né? Isso, né? Como é que vai, Jorge, tudo bem? Correto, tudo bem, Antônio Cláudio, boa tarde aí aos ouvintes da Rural Nova Guaranésia, aliás, Pássaro da Ilha, isso. Homem ouve rádio pro Brasil inteiro, né? Troca de rádio. É um prazer, uma satisfação estar aqui falando e agradecendo a oportunidade da gente poder estar falando a respeito de Moto Romaria, uma coisa que a gente tem uma paixão por essa Moto Romaria. É, bacana. Ninho também deu por aqui, mas tem que dar uma boa tarde aí, Ninho. Como é que vai? Boa tarde, tudo bom? Prazer estar recebendo você aqui, viu, Ninho? Obrigado. Essa turma está organizando então a nona edição da Moto Romaria. Eu quero saber do começo, né? Antes da gente chegar na nona edição, eu quero saber do começo. Quem pode me falar? Acho que o Jorge está desde o começo, né, Jorge? O que você fala pra mim? Como é que surgiu a ideia da Moto Romaria? 2008, Antônio Cláudio. A ideia surgiu o seguinte: a gente já fez as participações com os amigos de Guaxupé, né? O Pedrinho, o Gelson. E a gente gostou demais da Moto Romaria deles. E aí a gente teve a ideia, eu e o Edilson da farmácia, da gente montar uma Moto Romaria com menos moto, que a gente achou que eles, por exemplo, tem uma quantidade elástica, quantidade muito grande de moto deles lá, e a gente fosse numa quantidade menor. E aí a gente fez a primeira Moto Romaria em 2008, e gostamos, foi sucesso, e depois a cada ano que passa, ela foi aumentando o pessoal que participa da Moto Romaria, e tivemos também como felicidade depois do Geraldinho estar participando na organização com nós, que tem umas ideias muito boas, e hoje o Ninho também, que participa conosco, é só motivo de alegria pra gente estar podendo. Ô Jorge, mas começou lá atrás, vocês não queriam um número menor de moto, e agora você acabou de dizer que foi crescendo, não vai chegar no número que pra vocês talvez não seja tão interessante, ou tem um número limite? Não tem, Antônio Cláudio. Pra nós, por exemplo, assim, ó, é muito gratificante quando a pessoa fala que vai participar da Moto Romaria conosco, mas a gente tem mais ou menos aí uma base de 70, 80, 90 motos, porque só quem está na organização que sabe dizer o quanto a quantidade maior de moto é difícil para você conduzir. A partir do momento que você sai da cidade, vai até a Aparecida e retorna até a cidade, por causa de acidente, é muito complicado, mas é muito, muito prazeroso você estar na Aparecida. Então, como Guaranésia é quase que todos daqui, a gente tem um número mais ou menos aí em torno de 80, 90, 100 motoqueiros. É sempre assim? Esse número? Então, é vocês, sempre vocês esse não querem aumentar esse número? Esse número é o ideal para vocês? Não é que não queremos. Quem quiser participar com a gente é motivo de alegria, claro, da não. Gente estar tá com isso. Estou dizendo assim, não seria interessante daqui 10 anos a Moto Romaria tiver lá 500 motos? Para vocês isso não... Não. O ideal é manter esse número mesmo, licença. Exatamente, seria, é o pessoal, porque inclusive nessa nona Moto Romaria, a grande parte, por exemplo, do pessoal que participa, a grande parte já tem aí 9 anos participando com a Moto Romaria Guaranésia Aparecida. Jorge, o que motiva você? Tá 9 anos na organização, já que você falou que dá muito trabalho, e realmente dá mesmo. O que motiva você tá aí 9 anos, todo esse comecinho, final do ano, né, anterior, e comecinho do ano já começar? O que nós vamos fazer esse ano? Como é que vai ser? Qual que é a motivação? Exatamente, você sente, por exemplo, assim, uma adrenalina muito grande, é prazeroso você ter, por exemplo, uns companheiros para poder participar na organização, o caso do Geraldinho, do Ninho, Terra e os outros que já participaram, Vital, Edilson também, né, que é muito bacana. Então, pra gente, por exemplo, assim, quando vai chegando na época da Moto Romaria, o pessoal já vem cobrando nós, e aí, quando que vai ser a Moto Romaria, que a gente já vai se preparando, a gente... Graças a Deus, dedica bastante, entendeu? Não mede esforços. A gente tem as reuniões que a gente faz para poder tentar fazer melhor. Infelizmente, a gente falha, porque é difícil, às vezes, conduzir. Ser humano, mas, cara, falhar, né? Mas é muito gostoso. Então, a gente... É dessa maneira que a gente participa, que traz, por exemplo, assim, esse prazer para a gente de estar... Todos os anos, enquanto Deus der vida e saúde, da gente está participando. Um caminhoneiro deve passar lá em Aparecida quase toda semana, quase todos os meses. O que que difere, então? Por que ir de moto? Você podia ir de caminhão, podia pegar um ônibus, ir de ônibus, por que ir de moto? Exatamente, mas a moto é um sabor diferente, sabe, Antônio Cláudio? Inclusive, do pessoal que participa conosco, por exemplo, a gente acha, uns já foram de cavalo, de ônibus, de pé, tudo, pé. Mas a moto é diferente. Quem está, por exemplo, participando... sabe o que eu estou falando, que quando você, por exemplo, veja o pessoal de moto, 80, 90 motos da tua cidade, certo, participando, passando as curvas da serra lá de Pinda, e quando está lá na igreja também, né, você sente assim uma emoção muito grande de estar, ver o pessoal de Guaranésia, todo mundo junto lá, para nós é motivo de muita alegria, viu? Fé ou diversão, qual que prevalece nessa caminhada na Moto Romaria? É mais fé, é motivado mais pela fé, a Nossa Senhora, ou é mais uma diversão, ou vamos todo mundo aqui andar de moto e vamos escolher um destino, escolhemos a Aparecida do Norte? Juntamos os dois, as duas partes, sabe? Uma parte de fé, que a gente é católico, religioso, e Nossa Senhora da Aparecida, acredito que a grande parte é devota a ela, e nossa, eu principalmente sou. E outra parte também, assim, o companheirismo que você encontra, o pessoal de moto, eu não sei te falar esse gostinho aí, mas é muito bom, viu? Muito bom participar. Não, você responde pra mim também essa daí. Mais fé ou mais diversão aí na tua ida lá pra Aparecida, nessa Moto Romaria? Mais fé. Fé, mais né? Mais fé a Nossa Senhora Aparecida. Dá pra explicar essa fé que todos nós brasileiros temos com a nossa mãe Nossa Senhora Aparecida? Como se diz? A gente tem muita fé, a gente gosta, entendeu? Participa, então é bom ajudar, né? É. Ô Geraldinho, essa fé realmente, Nossa Senhora Aparecida, é algo, né, que não tem muita explicação, né? É difícil de explicar, principalmente dos motociclistas e motoqueiros, né? Realmente, Antônio Cláudio, eu acho que a fé na Nossa Senhora Aparecida, na nossa mãe, eu acho que é inexplicável, igual o Jorge falou. Eu acho que em Aparecida, de qualquer forma que a gente for lá fazer uma visita à nossa mãe, seja de ônibus, né, de romaria, igual eu já fui várias vezes, e pessoal que vai a cavalo, que vai a pé, de bicicleta, enfim, de qualquer forma, eu acho que aí a hora que a gente, o pessoal chega lá, que a gente está no santuário, que a gente... recorda, né, o trajeto que foi a viagem, então eu acho que aquilo é uma emoção muito grande, realmente, assim, aí é onde que, né, essa fé, assim, quase sem explicação. Qual que é a emoção maior, na hora que sai daqui ou na hora que tá chegando lá em Aparecida? Antônio Cláudio, eu, pra ser sincero com você e com os ouvintes, eu acho que a hora que a gente tá saindo, aquela adrenalina bate, a gente, assim, você pensa... Durante a viagem até treme um pouquinho. Mas a hora que a gente tá chegando, que o pessoal, né, junto assim, tudo buzinando, que a gente já visto o santuário, aí aquela emoção é maior. Eu acho que a chegada lá... O que você sente quando você tá chegando lá, tá chegando em Aparecida e avista o santuário? Rapaz, eu sinto uma emoção muito forte, muito grande, que pra falar a verdade, às vezes, assim... Aí a gente pensa, né... Você tá avistando o santuário, tá vendo os companheiros tudo junto ali, e você lembra, eu me lembro do começo, quando a gente tá organizando aqui e tal, da hora que a gente saiu daqui, da parada que a gente faz, né? Então, você vê ali, olha, é grande, mas... A Suzana lá de Goxupé, realmente é uma emoção muito grande ir em Aparecida, quando chegamos lá, que vê a igreja, é uma emoção, é uma bênção muito grande, que Deus abençoe a Romaria aí de Guaranésia, dia 16 eu vou na Romaria aqui de Goxupé. Suzana lá de Goxupé mandando essa mensagem, valeu Suzana, vou fazer um intervalinho comercial. Antes do intervalo comercial, se alguém ainda não se inscreveu, ainda não tá participando aí da Moto Romaria, tem como ainda? Dá tempo? Sim, dá tempo. Se alguém, né? A gente já tem vários inscritos, as camisetas já estão, já confeccionou parte das camisetas, outra parte vai ser entregue agora na segunda-feira, a gente vai passar pro pessoal que já encomendou. Mas se alguém ainda querer se inscrever, querer pedir a camiseta, até segunda ou terça-feira ainda dá tempo. Mesmo se a pessoa resolver lá para sexta-feira, aí a gente não garante a camiseta porque não depende dos organizadores, né? Depende do pessoal da confecção. Mas ainda é um prazer ter o pessoal junto com a gente. Tá, o Geraldinho, Jorge também, se a pessoa quiser, de repente no sábado, na sexta-feira à noite, decidir, eu vou na Moto Romaria e chegar lá, ela pode ir ou não? Tem um regulamento, aquelas pessoas que se inscreveram? Não, com certeza ela pode ir sim, porque às vezes, Antônio Cláudio, a pessoa às vezes depende, às vezes a pessoa que é funcionário, que tem um compromisso, então surge lá, né, na sexta-feira lá que ele vai pegar aquela folga, ou de repente até trocou a folga, né? Surge a oportunidade, então pode ir sem problema. A gente só pede, só não vai ter camiseta. E a gente só pede que a pessoa respeite todas as leis de trânsito, né? Seja assim, prudente, tanto com os integrantes da Moto Romaria, e você sabe que o trânsito que é muito perigoso, então que a pessoa esteja ali ciente daquilo que ela vai estar participando, que é a Moto Romaria. Beleza, intervalo comercial, a gente volta já dando sequência nesse bate-papo com os organizadores da nona Moto Romaria, que sai no próximo sábado, dia 9 de abril, aqui de Guaranés, às 5 horas da manhã, né? Sai às 5 horas da manhã da Igreja Mãe Rainha. Vou aproveitar também esse bate-papo sobre Moto Romaria para falar com o Fernando. O Fernando é de Guaxupé, é um dos organizadores da 17ª Moto Romaria de Guaxupé. A Moto Romaria de Guaxupé sai no dia 16, tá? No dia 16 de abril. Intervalinho comercial e a gente volta já. Sábado, só da Expresso. É o programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM. Mais uma edição do programa Expresso. E mais uma vez estou recebendo aqui o pessoal da Moto Romaria aqui de Guaranésia, que parte, né, com destino à Aparecida do Norte no próximo dia 9 de abril, a partir das 5 horas da manhã, da Igreja Mãe Rainha. E no outro sábado, no dia 16 de abril, o pessoal de Guaxupé, da Moto Romaria de Guaxupé e região também, vão estar saindo com destino à Aparecida do Norte. Moto Romaria de Guaxupé que está chegando aí a sua 17ª edição. O Fernando está na linha para fazer um convite para a região toda também participar da Moto Romaria de Guaxupé. Fernando, boa tarde. Boa tarde, Tônio. Prazer estar falando com você, viu, Fernando? Tá, o prazer é todo meu, estar falando com você e com os ouvintes da Pássaro da Ilha. Ô, Fernando, eu fiz uma pergunta aqui pro pessoal que está organizando a Moto Romaria aqui de Guaranés e faço também essa mesma pergunta para você. Sim. É mais fé ou é mais diversão participar de uma Moto Romaria? Bom, você une tudo, mas da minha parte, eu acredito, e de muitas pessoas, eu acredito que 90% seja mais fé. Hoje existe pessoas que, até evangélicos, que acompanham a Moto Romaria, entendeu? Então, muitos vão para divertimento e a maioria, com certeza, mais na fé mesmo. Ô Fernando, passa pra gente, vocês vão sair de que horas e de que lugar aí de Guaxupé, Fernando? Nós vamos sair do dia 16 do 4, às 5:30 da manhã, após a bênção do padre Reginaldo Silva, tá? Do Moto Rossi. Fica atrás do posto Quinta Roda, saída para Muzambique. Então, o padre começa a dar benção de manhãzinha e mais tarde, às 6 horas da manhã, nós estamos saindo já, se Deus quiser. Para participar, tem que se inscrever antes ou chegando na hora pode ir numa boa? Sim, se for antes, comprar camiseta, porque nós temos camisetas disponíveis ainda. E na hora de chegar, com certeza teremos algumas camisetas ainda, de alguns tamanhos. E se chegar na hora, eu acredito que dê certo, sim. Pessoal, para falar com você ou com algum outro organizador quiser mais informações, liga para que número, Fernando? Ou vai até em que local de Guaxupé? Isso. O meu telefone celular é o 9-85, tá? O 99984-5520. Para falar no Pedrinho Motopeças Usadas, 3552-6115. E no Moto Rossi, com Gerson ou Marli, no 3551-4157. Desculpa. Ah, então repete de novo o último, 3551-4157, é isso? Isso, 4157 do Moto Rossi. Beleza, Fernando, a gente vai combinar depois e durante a semana de vocês falarem ao vivo comigo lá de Aparecida também, tá bom? Ah, com certeza, eu tô me aguardando. Eu que agradeço aí sua participação aqui no programa. Um grande abraço e sucesso aí no dia 16. Tá, obrigado pela oportunidade de estar divulgando, fazendo a divulgação da nossa 17ª Moto Romaria de Guaxupé Aparecida. Agradeço muito a Pássaro da Ilha pela oportunidade. Grande abraço, viu, Fernando? Um abraço a vocês também, fique com Deus. Falei com o Fernando da Moto Romaria, até vou aproveitar aqui o gancho que eu tô falando com o Fernando da Moto Romaria de Guaxupé, que sai no dia 16, e vocês estão organizando aqui pro dia 9. Por que não tem como juntar as duas? Por que que ficou melhor separar? É, Geraldinho, quem pode falar isso pra mim? Ou ninguém pode falar isso pra mim? Pode, eu acho valeu. Podemos sim, viu, Antônio? É bom até a gente explicar pro ouvinte, não tem concorrência, né, uma com a outra, cada um. Não, pelo contrário, a gente tem até bastante amizade. O Fernando já participou conosco, como nós já participamos com eles. E, como diz, é muito até bacana que a gente faz junto, né? Mas a gente acha melhor, por exemplo, ir em menos moto aqui, porque realmente... Você disse no começo do bate-papo, né? Exatamente. A Moto Romaria Guaxupé Aparecida é um sucesso total, com uma quantidade muito grande de moto. E a gente acha, assim, por Guaranésia, fazer nessa quantidade aí, mais ou menos, aí de 80, 90, 100 motos, certo? Sai às 5 horas da manhã com a benção lá do Padre Donizete, né, Jorge? Exatamente. Sai às 5 horas da manhã, depois da benção do Padre Donizete. E a gente acha melhor, por exemplo, participar com essa quantidade aí de 100, mesmo por causa de você tumultuar na estrada, a quantidade muito grande de moto, porque realmente é muito perigoso. É. Como o Geraldinho citou, por exemplo, a gente tem conversa com o pessoal para ter bastante responsabilidade, documentação certa, a moto em condições de viajar, revisada, pneus, tudo, porque realmente a gente sabe dos perigos que você pode encontrar durante, né, o percurso. E tem um apoio que acompanha vocês, Geraldinho? Como é que funciona essa parte estrutural aí da Moto Romaria? Então, tem sim, a gente tem o apoio da caminhonete, que inclusive é o Ninho, né? É um dos organizadores, e ele vai na caminhonete seguindo na frente e leva parte das malas, né? Que o pessoal que viaja de dois na moto, então coloca a mala na caminhonete. E a gente tem a outra caminhonete, que é o pessoal do Neto, Neto da van lá, ele, o pai dele, o João, que vai e leva a carretinha, caso fure um pneu de uma moto, caso venha acontecer alguma coisa de quebrar, né? Aí tem esse apoio. De você coloca a moto na carretinha e a pessoa que tá na moto ali pega uma carona na caminhonete, numa ou na outra caminhonete também. Pra seguir a viagem, né? Isso, porque devido à distância, né? Não ser tão longe, mas e você saiu na estrada e você não sabe o que vai acontecer. Então a gente tenta dar o maior apoio, então dessa forma, sim. Qual que é a maior dificuldade, hein, Geraldinho, nesse trajeto aí, organizar uma moto romaria com tantas motos, com tanta gente envolvida? Não, eu principalmente assim da minha parte assim não vejo assim falar assim a dificuldade não. Mas eu vejo que é necessário, né? Seria necessário esse apoio, essa assim como fala assim, de estar pro pessoal que tá viajando. A Neuza e o Celso Crivellari estão mandando um abraço para vocês, viu? Desejando aqui uma ótima viagem, viu? Nesta nova Romaria. Um forte abraço a você, Antônio Cláudio, ao Jorge, meu irmão Geraldinho, viu? Que a Senhora Aparecida abençoe a todos que irão viajar nessa moto Romaria, a todos os fiéis, nossa querida Mãe Santíssima. É o Eli, Eli, meu irmão. Eli, a gente Eli. Agradece o Eli, agradece a Neuza e o Celso, né? Celso, agradece também a Suzana aí, de Guaxupé, né, que mandou mensagem também. Grande ponto da Moto Romaria, né? Depois de vocês chegarem lá, é a participação na missa, né? Eu acho que é o grande ponto, né? Com certeza, viu, Antônio Cláudio? Inclusive, a missa é transmitida, né? A missa é às 18 horas, ela é transmitida pela TV Aparecida. 18 horas do sábado, né? Do sábado, certo. Isso. E com essa participação, normalmente a gente tem acesso ao altar lá da igreja. E a gente passa pela TV Aparecida, entendeu? Então o pessoal pode acompanhar, né? Exatamente, aqueles que acompanhar pela TV Aparecida vai ver que nas missas que a gente participa, no sábado às 18 horas, a gente está lá. Qual que é a emoção de chegar lá? Já perguntei pro Geraldinho agora há pouco, pergunto para você. A emoção, você que viaja o Brasil inteiro, de chegar lá em Aparecida e ver a Basílica lá na Moto Romaria, a emoção é diferente, Jorge? Ah, com certeza, Antônio Cláudio. É muito prazeroso, muito gostoso, porque principalmente a gente que está na organização, quando você chega, vê o pessoal, a gente vai tomar conta de registrar a moto Romaria, de fazer a parte nossa lá da organização, né? E depois ficar preparado, porque a gente tem uma antecedência de meia hora para estar na igreja, para poder ter acesso ao altar e conversar com o pessoal e ficar na igreja com todo o pessoal que vai da Mota Romaria, né? Nem todos sentam ao altar, mas uns 20, 20 e poucos, sempre que consegue. Não tem nem como sentar todo mundo lá. É. Ô Jorge, e o horário de volta? Que horas vocês saem de Aparecida e voltam para Guaranésia? O horário previsto para a gente sair de Aparecida seria no domingo, né? Dia 10, por volta de 9 horas da manhã. Sai logo de manhãzinha, né? É. Pessoal, tudo unido, é previsto a chegada aqui em Guaranésia, em frente à Mãe Rainha novamente, por volta de 16h30, 17 horas. É mais difícil organizar a ida ou a volta, Geraldinho? É, realmente, se pensa, né, na organização, a gente, mas e normalmente a volta, sim. O pessoal tá com um pouquinho mais depressa. A volta, né, realmente, o pessoal quer chegar, né, mais cedo. É difícil manter todo mundo junto, porque eu acho que é quase impossível, não é? Manter num bloco só de viagem, porque tem moto que é mais veloz, não tem tudo isso, Geraldinho? É, a gente tem essa dificuldade, mas a partir do ano passado a gente já conseguiu fazer esses... todo, assim, um bom trajeto da estrada, já todo mundo junto, aí no raio de 1 quilômetro, máximo 2, tá, no caso, a caminhonete na frente e a caminhonete vindo atrás, e nesse de 1 quilômetro, 2, tá todo mundo ali. E o que a gente pede, que a gente vê se consegue esse ano, e mais durante quase todo o trajeto daqui lá, igual você falou, é impossível você manter, sair vai daqui. Vai muito da consciência de quem está participando, né? Não passar em frente da caminhonete, né? Ou não ficar muito para trás, né? Isso, é realmente é o que a gente pede, né? Fala, ó, por favor, você não ultrapassa aquela caminhonete que é o carro guia nosso, né? É. E nem ficar muito para trás também, para não, de repente, não se perder. Mas a caminhonete que vem de apoio, ela vem para trás de todo mundo. Mas seria bom, né, se a gente conseguisse, assim, seria ideal a gente dentro de 1 quilômetro, assim, manter todo mundo, Só, né, a hora que você tá passando numa cidade, a hora que você tá chegando lá, você sair daqui da mesma forma que sair daqui, todo mundo junto, chegar lá junto, né, no retorno também, sair junto e chegar aqui junto. Perfeito. Geraldinho ou Jorge vai falar comigo na próxima semana, né? Na abertura do programa, provavelmente no finalzinho, né? Pra contar como é que foi a viagem, né? Com certeza, Antônio. É. A gente vai entrar em contato. Todo ano a gente vai falar no ar. E esse ano não vai ser diferente. Muito obrigado, viu, Geraldinho, pela participação e sucesso aí na viagem. Antônio Cláudio, queria agradecer a você mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, né? Da gente estar aqui falando sobre a Moto Romaria, sobre a nona Moto Romaria. Então agradeço a você, agradeço ao pessoal da Pássaro da Ilha FM. E quero desejar aí a todo o pessoal que mandou mensagem aí, o nosso agradecimento. Também um abraço ao Fernando, ao pessoal de lá que também vai no próximo, né, da isso. Gente, no dia 16. Tá na linha de novo aqui, o Fernando tem um recadinho, pediu pra eu dar um espaço aqui pra ele, a gente vai dar. Certo. Então, aí a gente ia mandar um abraço e peço que Nossa Senhora Aparecida abençoe a todos nós que vamos nesta nona Moto Romaria, que abençoe também a todo o pessoal que, né, os familiares, as pessoas que vão ficar e inclusive até rezando pela gente, né? E desejo, sim, que a gente possa fazer uma excelente Moto Romaria. E mais uma vez, uma boa tarde a você e a todos os ouvintes do Expresso. Valeu, Jorginho. Jorge, muito obrigado aí por ter vindo aqui pela primeira vez, né, no programa. Muito obrigado e sucesso, viu, no próximo sábado lá. Nós que agradecemos, Antônio Cláudio, essa oportunidade que nos dá. E realmente, como o Geraldinho já falou, né, só tem que agradecer aí essa oportunidade. Desejar tudo de bom. Sempre que puder, a gente está aqui às horas. Somos parceiros de bastante tempo, já uns 4 anos, né? Que eu acho que o pessoal vem divulgar, né, Geraldinho? 4, 5 anos já, né? Eu acho que uns 4 ou 5 anos, realmente. Então vamos continuar mais tempo. Ninho, obrigado, sucesso. Vai, conduza todo mundo direitinho. Não vai me errar o caminho. Muito obrigado. Muito bom participar, pessoal, aqui. Valeu, Ninho. Aquele abraço. Fernando tá na linha aqui também para dar mais um recadinho, né, Fernando? Boa tarde. Isso, doutor. Diga, meu amigo. Eu não poderia deixar de avisar que uma Moto Romaria, o perigo é um só, tanto com 90 motos como com 700 motos, 650 que nós fomos ano passado. O perigo é o mesmo, infelizmente, que nem todo mundo segue as regras. E diante disso, há 3 anos, eu faço um requerimento para o DR de Minas, DR de São Paulo, Polícia Militar Rodoviária de Minas e Polícia Militar Rodoviária de São Paulo. Isso pra, eu tenho uma documentação, tudo, que se acontecer alguma coisa, Deus me perdoe, eu estou amparado dentro da lei. E dentro da segurança, que o próprio o tenente Henrique elogiou a estrutura, tudo que a gente tem, que é o lixo, plataforma, caminhão furgão para as bagagens. Nós teremos um carro que vai atrás do guincho para levar o motociclista que deu problema na moto, e mais a ambulância. Então, diante do que está acontecendo, o aumento de motos, de pessoas, então nós providenciamos. Todo cuidado é pouco, né, Fernando? Todo cuidado é pouco. Você perfeito, falou... Fernando. Grande abraço, muito obrigado aí, sucesso. Mais uma oportunidade. Isso, terá sempre, Fernando. Grande abraço. Abraço, com Deus. Intervalinho comercial e eu volto já dando sequência no Expresso de hoje. Expresso.